poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Francisco José Viegas nasceu em 1962 numa aldeia chamada Pocinho, em Vila Nova de Foscoa. Aos 8 anos mudou-se para Chaves para acompanhar os pais, professores primários, colocados nessa cidade. Da adolescência sabemos pouco, já lá vamos, à exceção do desejo de vir a ser cantor. Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, iniciou cedo a dedicação ao jornalismo. Passou pelo Jornal de Letras, Expresso, Semanário, O Jornal, O Sete, Diário de Notícias, O Independente, Visão, Correio da Manhã, Volta ao Mundo, Record, Oceanos, de que foi editor, Grande Reportagem, de que foi diretor, e Revista Ler, que ainda hoje dirige. Assinou a autoria de vários projetos jornalísticos, também na rádio e na televisão, privilegiando o foco no livro e na literatura. Professor, jornalista e editor, atualmente à frente da chancela Quetzal, foi ainda diretor da Casa Fernando Pessoa de 2006 a 2008 e secretário de Estado da Cultura de junho de 2011 a outubro de 2012. A somar a este vasto currículo há os livros policiais e Jaime Ramos, a personagem ficcional de quem não podemos deixar de falar quando falamos de Francisco José Viegas. Será o inspetor da secção de homicídios da Polícia Judiciária do Porto, mais conhecido da literatura portuguesa e traduzido também, que conheceu a luz do dia, ou melhor dizendo, os leitores, em 1991, há quase 30 anos, e que vem envelhecendo com tudo o que isso implica de bom e menos bom, à medida que os anos passam e os livros de ficção vão sendo escritos e publicados pelo seu criador. Mas Francisco José Viegas não gosta só de ler e de escrever romances. Além da gastronomia e do prazer da mesa, também já lá vamos, é observador de árvores, uma atividade que começou há uns anos num jardim botânico de Bali, quando viu um grupo de pessoas sentadas à volta de uma árvore apenas para observar, e é também poeta. A poesia é outra constante na sua vida de leitor e de autor. O desafio, Francisco, foi escolheres os 10 poemas da tua vida, e isto é pretexto, mais do que suficiente, para te perguntarmos, para início de conversa, em que altura é que a poesia entrou então na tua vida e como? Entrou quando era miúdo. Portanto, como todos os portugueses, acho eu, na escola. E no desejo de imitar, não é? A poesia era basicamente imitação, era ler os poetas e fazer como eles. É um bocado o caminho de toda a gente. Quer dizer que na escola gostaste de poesia quando estudaste? Porque isso não é líquido, não é toda a gente que gosta, não é? Sim, mas há uma inclinação, digamos, para a leitura para uma certa melancolia, que é aquilo que é a fábrica da poesia em toda a gente, não é? Quer dizer, os estados melancólicos favorecem muito a leitura da poesia e o gosto pela poesia e, sobretudo, o gosto pela expressão daquilo que nós pensamos ser a poesia. Não é? Quer dizer, antes de ser arte, trabalho, dedicação, é sobretudo aquela sensação vagamente kitsch, não é? De transformar todos os nossos sentimentos numa espécie de manifestação artística. Não é? Depois há pessoas que trabalham e há pessoas que mantêm sempre esse espírito kitsch pela vida fora. E é isto. Portanto, houve uma identificação quando começaste a estudar poesia na escola? Podemos ir por aí? Aquela coisa de nos identificarmos com o texto, porque precisamente reconhecemos alguns sentimentos. Sim, e de querer sofrer como este senhor sofre, não é? Quer dizer, querer identificar o amor que não se vê como este senhor faz, querer falar sobre as árvores e e a à natureza. saudade e essas coisas conforme estas pessoas o fazem. E, portanto, participar neste mundo, não é? E também, claro, um bocadinho de vaidade, porque participar neste mundo significava ser Pertencer. encaixado na posteridade. E, portanto. Falaste na melancolia, do poeta, dos poetas, do tom dos poetas. Também a tinhas quando eras miúdo, digamos Sim, assim, mais jovem? eu acho que há miúdos que têm essa que favorecem mais, cuja vida favorece mais esses estados de melancolia, por exemplo, momentos de solidão. Eu, por exemplo, lembro-me que estudava, não é? Eu estudava todas as tardes sentado nos ramos de uma pereira que havia lá no quintal. E, quer dizer, também jogava a bola. Nunca deixei de fazer isso, mas lembro-me desses momentos de alguma solidão. Tinha uma tia maravilhosa, a tia Maria de São José, que era uma leitora impenitente na minha aldeia. E durante as férias, quer da Páscoa, quer do verão, tínhamos a biblioteca da Gulbenkian A itinerante. todas as semanas. Todas as semanas, à sexta-feira, tínhamos a biblioteca da Gulbenkian. E, portanto, ela Uau. levava-me a buscar livros, não é? E eu lia o Júlio Verne, lia aquelas coisas, mas sobretudo o Júlio Verne, porque eram os livros que ainda me lembro. O livro que eu mais me lembro é o 5 Semanas em Balão. Pronto, não é um livro especialmente importante na bibliografia de Júlio Verne, mas lembro-me que era isso. E lembro-me também de alguns livros de poemas que a minha tia de vez em quando requisitava, não é? Porque nós podíamos levar 3 ou 4 livros, já não sei. E no verão eu levava esses 3 ou 4 livros para uma semana, não é? E lia aquilo. E lembro-me que um dos. Pronto, ela não eram propriamente poetas de que eu viesse a gostar mais tarde, mas lembro-me de. Lá está, de me identificar com aquele espírito kitsch do sofrimento e da melancolia É curioso dos usar esta poetas expressão portugueses. kits, não é? É, porque é um bocadinho. Tudo aquilo é um bocadinho cristalizado, não é? Quer dizer, nós temos sempre. Quer dizer, ou o gosto se educa e o trabalho de leitura é valorizado, ou então ficamos sempre naquela expressão que acaba por ser kitsch. Porquê? Porque é redundante, porque os sentimentos são cristalizados, porque tudo aquilo é falso, não é? Tudo aquilo é falso. Não é assim. Não, eu acho que mais tarde, quer dizer, não só relativizamos o peso dessa melancolia, como aprendemos, ou não, que tudo aquilo depende de um trabalho, que há uma história da Oficina. poesia que não tem a ver propriamente com a expressão dos estados imediatos, não é? Exato. E que muitas vezes, enquanto somos jovens, não identificamos sequer como poesia. Pois, Não é? exato, eu Porque é percebo. preciso uma aprendizagem, é preciso ler, é preciso experimentar outras coisas. Não quer dizer que a melancolia deixe de existir com o Não, a passar do melancolia é um tempo, não é nada estado. disso. Não, a melancolia, não, a melancolia é uma fábrica, não é? Quer dizer, a melancolia é uma espécie Fonte. de fonte, de nuvem, não é? Lembro-me sempre da coisa do Ramos Rosa, não é? Quer dizer, a nuvem sobre a página. A melancolia é essa nuvem que está ali sempre. E, portanto, não se consegue, quer dizer, não se é um poeta ao começar na poesia satírica, burlesca, porque para isso é preciso passar, não é? Ter as Quer dizer, leituras já. passar pelas leituras, além de que muita da poesia satírica e burlesca é marcada pela melancolia, só que disfarçada justamente pelo desejo de não cair nesse estado imediato. Aliás, nas cartas a um jovem poeta, o Rilke precisamente aconselha o pretendente a poeta a não escrever sobre sentimentos numa fase inicial. É curioso, não é? Porque de facto é a tentação maior, será essa a tentação maior? Os teus primeiros poemas eram assim? Claro, eram terríveis, não é? Quer dizer, eram muito a expressão daquilo, tinham um ar de songbook, de cancioneiro, porque nós Quer dizer, muita da poesia que nos tocava eram coisas de Bob Dylan e de, canções, letras de não é? canções. Eram o cancioneiro, era o nosso Sim, cancioneiro. sim, sim, sim. Portanto, tem muito a ver com essa utilidade prática da poesia, que serve para ser cantada, para ser comunicada, para ser dita a outra pessoa. Também há quem diga que na adolescência, e poetas com quem eu já falei, que começaram a escrever, como muita gente começou a escrever poesia na adolescência, e também para oferecer a Sim, namoradas ou claro, pessoas com claro. quem se queria namorar. Claro. Foi o teu caso também? Um outro caso sim. Se bem que, pronto, as namoradas da adolescência eram sempre, felizmente eram pessoas que não liam muito. Portanto... Porque, felizmente. Não, liam, mas moderadamente, não é? Havia uma certa sensatez, não é? Mas porquê, felizmente? Não, porque reservavam espaço e tempo para outras Para coisas outras coisas. mais importantes, como andar de bicicleta, como eu vivia numa cidade, nessa altura já não vivia no Douro, vivia numa cidade que era muito simpática, que era Chaves, que era uma cidade de província fechada, uma cidade com as suas limitações, e portanto nós, a minha geração, felizmente, era uma geração do fio da navalha. Não, nem era uma geração que tivesse sido radicalmente pré-25 de Abril, nem era uma geração fabricada já só depois de 25 de Abril. E portanto mantínhamos um bocadinho, isto deu-nos alguma lucidez, não é? Impediu-nos de fazer uma série de asneiras, mas também nos impediu de fazer algumas loucuras. Éramos. As que fazíamos, não é? As que fazíamos e fazíamos naturalmente muitas eram muito, como é que eu ia dizer, tinham muito essa alma literária, era muito engraçado. Eu lembro-me, agora estou a lembrar-me de uma, que era fazermos uma estação de rádio pirata, estávamos em 77, 78, não é? Onde nós construímos o próprio emissor, onde nós fazíamos essas coisas, como passear de bicicleta, isso era verdadeiro, passear de bicicleta era uma coisa que nós, como passear à beira do rio, como namorar nas bibliotecas, quer dizer, namorar, Namorar nas encontrar, bibliotecas, marcar encontros nas marcar bibliotecas. encontros, não é? Porque havia uma biblioteca que já não existe, que era a Biblioteca Municipal, que era na Torre de Homenagem do Castelo, era em frente à Torre de Homenagem do Castelo, era um sítio, portanto, que nos identificava não só com a Casa de Bragança e com o castelo onde teve o Dom de Novas Pereira, mas também com certo, com aquele ar desarrumado dos livros. Os livros estavam todos desarrumados, era muito difícil, como sabes. Uma das funções de qualquer bibliotecário era impedir-nos de ter livros, não é? Impedir-nos, nós, para conseguir um livro, tínhamos que explicar ao senhor Jaime, que era o bibliotecário, porque é que queríamos o livro, não é? Até que mais tarde Um nós tivemos acordo uma para chegar ao livro. bibliotecária, não é? Portanto, e naquele, tínhamos a biblioteca do Liceu, que era muito boa. Tínhamos essa biblioteca, depois tínhamos ainda uma outra biblioteca particular, também frequentávamos. Eram lugares onde as pessoas, enfim, que tinham alguma vaidade, alguma, como é que eu ia dizer, vã esperança de serem leitores mais tarde, eram sítios onde nós nos encontrávamos. Já eras leitor na adolescência? Era leitor na adolescência e tentava arranjar dinheiro para comprar livros. Não que não houvesse livros em casa, havia certamente, mas eu queria comprar outros livros e havia também o prazer, não é, de ter livros. Muitas vezes nem era de os ler, era de ter os Mas para livros, poderem de. estar à mão caso os quisesses ler, é isso? Não Para estarem sei, perto? não, era vaidade, não é, que é uma coisa preocupante, não é? Quer dizer, que depois temos que morigerar ao longo da vida, que é um bocadinho a vaidade de ter um livro, a vaidade de possuir um livro, não é? Que é um sentimento interessante, não é? Mas que se pode tornar perigoso e nefasto, não é? Que é aquela coisa da vaidade do livro. Mas pronto, eu e outros amigos tínhamos essa vaidade, porque nos dávamos com pessoas que liam muito, professores que eram excepcionais. Eu tive a sorte de ter professores excepcionais na província, na velha província, não é? Pela qual tenho muito respeito, que eram pessoas que liam, pessoas, por exemplo, nós tínhamos um professor de filosofia no liceu que era absolutamente fantástico e que, imagina, criou um clube a partir das suas aulas, das suas turmas de filosofia, cuja atribuição era angariar fundos para a biblioteca do liceu. Isso era absolutamente único, não é? Quer dizer, também fazíamos teatro e aquelas coisas, mas Gostavas do teatro? não, não. Não Mas especialmente. Mas gostava desse trabalho, de angariar fundos para a biblioteca. Fazíamos uma lista de livros que, até, imagina, em outubro, novembro, fazíamos a lista dos livros que até abril tínhamos que comprar para a biblioteca. Bem, íamos arranjar dinheiro e depois oferecíamos à biblioteca. Como é que arranjavam dinheiro? Era com aquelas Várias vendas nas escolas, aquelas coisas? coisas. Várias coisas. Às vezes fazíamos também peditórias aos professores, que era a maneira de os envergonhar e de os obrigar Pois a não podiam contribuir dizer para a que não, não biblioteca, é? não é? Como é Claro. que se pode negar 5 escudos, 2,500, como Claro, nós, claro, claro. aquelas moedinhas pequeninas, para comprar um livro? Depois também havia uma série de associações culturais, né, na cidade, cada qual ligada a seu partido de esquerda, que organizavam feiras de livro, não é? Além das livrarias. Havia uma série de livrarias engraçadas, hoje desapareceram todas, em Chaves, mas havia uma série de livrarias. E nós frequentávamos aquilo. Eu tinha um amigo que já morreu, era um grande amigo meu, e que todos os sábados a senhora da livraria nos deixava arrumar a montra. Não, e nós íamos lá de manhã, ao final da manhã de sábado, arrumávamos a montra e em troca ela deixava-nos ler livros. Deixava-nos ler este e aquele, não sei o quê. E depois, uma vez por mês, dava-nos mesmo um livro. Aquilo era um bocadinho exibicionismo, não é? Nós dizemos, fomos nós que arranjámos aquela montra, fomos nós que decorámos a montra, não é? E dizíamos isso, era para nós um grande motivo de orgulho. Mas lembro-me ainda da Livraria Ana Maria em Chaves, que éramos nós, eu e o Manuel Francisco, que dávamos sugestões, este livro, olha que não sei o quê. Isto porque havia um senhor que, obviamente, nós respeitávamos muito, que todas as sextas-feiras publicava num jornal, o Jornal, uma coluninha chamada Buccionário, chamado Fernando Assis Pacheco, e que dava nota, muito rapidamente, em três pinceladas, dos livros que valia a pena ler e que tinham saído. Nós éramos muito atentos e, portanto, o que é que nós queríamos? Nós queríamos estar perto dos livros que ele recomendava no jornal. E então, claro, o que é que nós fazíamos? A única maneira era convencer a dona Ana Maria a pedir aqueles livros. E, portanto, era E isso que nós conseguiam fazíamos. convencer. Conseguíamos, grande parte deles, sim. Agora, essa relação com os livros, essa ligação que estás a descrever, que se dá na adolescência, vamos ver, não é muito, não é assim tão comum como possamos pensar. Ou seja, ainda hoje se discute esta questão da leitura, do divórcio dos jovens da leitura, dos adolescentes, quando é que começa, como é que se faz, como é que se deve fazer. Sentias que fazias parte de um grupo, digamos, mais privilegiado ou para ti isso não era uma Não, questão? privilegiado, não Sei lá, sei, porque lias mais do que éramos os outros. hipsters, né? Exato, Éramos os hipsters da eram os hipsters altura, altos. não é? Sentias isso? Éramos hipsters da altura, éramos aqueles que andavam sempre com um livro debaixo do braço, não é? Tínhamos sempre um livro na mão, íamos para o liceu, não é? Com os nossos livros, com os Debaixo do nossos braço. cadernos, não, mas levávamos um livro mais, não é? E havia uma série de pessoas que levavam um livro mais, e éramos, quer dizer, em todo o liceu seríamos 10. Imagina, não é? Mas isso distinguia-nos. E depois levávamos livros e líamos no café. Havia muitos cafés. Outro dia estava a reler o livro maravilhoso do Jorge Steiner, do Steiner sobre a Europa e sobre os cafés, não é? Ele dizia uma coisa muito engraçada, que na América não há cafés, existem bares, não é? Bares e aquela... Os bares têm aqueles abismos sexuais, não é? E ele dizia que é muito difícil escrever sobre fenomenologia do espírito num bar na América. Mas nós tínhamos a sorte de ter cafés. E havia uma guerra de cafés em Chaves. Seria uma das coisas muito engraçadas para um romance, porque era fazer a guerra dos cafés. Havia o café comercial, que era frequentado por gente dos negócios, gente que vivia de negócios. Havia o café Ibéria, que era frequentado por agricultores. Havia o café Sport, que era, enfim, da função pública e do poder. Havia o Aurora, que era chique, mas também era de esquerda. Havia o Cinco Chá, enfim, são 15 cafés, cada um tinha o seu público. E havia um grupo de pessoas que andava de café em café, que éramos nós até encontrarmos o sítio certo, o café certo, que não era propriamente mais popular. O mais popular para nós era o Aurora, porque era o café onde havia mais professores, gente que, enfim, tinha, enfim, toda a carga, os intelectuais da cidade. Mas depois nós queríamos era o nosso café. E então lá descobrimos um cafezinho onde nós nos encontrávamos. Nós, esse grupo, não é? Que eu acho que era, ainda hoje, deviam ter sido a geração de leitores daqueles anos na Exatamente. cidade. 10, disseste tu, em todo o liceu seriam uns 10. O que é que achas que te fez? Qual foi a Mas aqueles porta? 10 eram importantes. Aqueles 10 eram importantes porque estavam muito espalhados por ciências, letras, Não eram só de não eram humanidades, só. não é? Não, não, não, longe disso, longe disso. Longe disso havia. Eu acho que a maior parte, aliás, eram já de ciências, eram pessoas das áreas de ciências. E gostavam, não é? E eu acho que nós gostávamos, trocávamos livros e isso hoje parece-me até um bocadinho absurdo. Porque Porque não sei o que é que nós estávamos ali a fazer, não é? Quer dizer, podíamos estar a fazer outras coisas, mas eu acho que também tive a sorte de viver na província, que significava que tinha mais tempo, não é? Quer dizer, eu demorava 10 minutos mais ou menos a pé entre casa e o liceu, depois tínhamos dois ou três cafés em frente ao liceu onde nos encontrávamos, tínhamos professores que também aceitavam que uma vez ou outra nós nos sentássemos à sua mesa para falar. E era esse ambiente, não é, que tinha alguma rigidez de cidade de província, mas por outro lado tinha uma coisa que é maravilhosa na cidade de província, que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa maravilhosa, porque nos obriga a disfarçar. Obriga-nos a fazer teatro permanentemente e obriga-nos a escondermos e a fazermos grandes coisas. E, portanto, nós íamos, imagina, não é? Quer dizer, nós íamos dar grandes passeios de bicicleta. É das coisas que eu mais recordo, eram os grandes passeios de bicicleta. E não eram passeios de bicicleta porque gostássemos de andar de bicicleta ou de correr, não, era porque nos obrigava a sair. E obrigava-nos a passear, a ir procurar o açude, por exemplo, que era um lago à saída de Chaves, mesmo na fronteira com a Espanha, se passasse chamar, e nós passávamos sempre, bastava nadar um bocadinho, já estávamos em Espanha, não é? Ou ir à pesca, por exemplo, ir à pesca era uma coisa que nós fazíamos muito frequentemente, dizíamos que é que um grupo de nerds, não é? De tipos que leem livros esquisitos e que leem, sei lá, leem coisas de um tipo colombiano chamado Garcia Márquez, ou não sei, o que é que eles estão ali a fazer? Mas era a nossa vida, era a vida de província, que também implicava ir ao futebol e também implicava fumar a primeira erva, não é? Quer dizer, também implicava essa relação, não é, com o proibido, mas era muito mais intensa justamente porque tínhamos que fingir. Por causa da austeridade da província. Sim, isso favoreceu-nos imenso. A arte do disfarce. Sim, isso favoreceu-nos imenso, E achas que o favoreceu-nos imenso. facto de ter tido então essa adolescência numa cidade de província também, digamos, privilegiou, abriu caminho à dita melancolia, também pelo ambiente envolvente? Aliás, na Mais tua tarde. poesia, que Mais perdura tarde. até hoje, vemos muito os juncos. A Sim. natureza está muito presente, não é? Achas que isso privilegiou ou não? Foi a minha vida, não é? Quer dizer, a minha adolescência foi vivida dentro disso. Além de mais, eu ia mal. Começavam as férias grandes, não é? Na altura em que havia férias grandes, eu ia para o Douro. Não é? Que ela ia para o Douro. O Douro era, aliás, lembro-me que eu basicamente, no, entre o liceu e a universidade, houve um ano de intervalo que nós tínhamos, no meu caso chamava-se ano propedêutico, ainda não havia o 12º ano, já não havia o serviço cívico, mas havia o ano propedêutico. Eu passei esse ano na aldeia, a estudar, a andar à pesca, a fazer as vindimas, a apanhar amêndoa, essas coisas todas, não é? E portanto saí basicamente lá para Lisboa. E lembro que uma das coisas que nós, os da província, e não era só da minha província, era de todas as províncias, de gente de Tomar, de Castelo Branco, de Viana do Castelo, lembro, etc. Lembro que havia uma espécie de solidariedade entre esta gente que não era de Lisboa, que tinha sotaques diferentes e tal, e que se juntava. Eu tinha um sotaque serradíssimo, sabes? Que hoje, inclusive, eu que gosto de imitar sotaques, hoje não consigo imitar, é o único sotaque que eu não consigo imitar. Lembro que nós, os da província, tínhamos algum medo. Não era receio, percebes? Era medo. Aproximava-se às vezes do pânico, porque esta malta de Lisboa, não, eu tinha vindo para Lisboa, bem, estão muito mais bem preparados que nós, são gente que tem outro mundo, tem. E depois nós reparámos. E depois começámos a reparar que era exatamente ao contrário. Nós já tínhamos lido muito mais. Porquê? Porque tínhamos mais tempo. que tínhamos lido muito mais, que nos tínhamos interessado muito mais, não tínhamos ido ao cinema, não tínhamos ido aos concertos, não tínhamos ido fazer isto, isto, isto, isto, mas tínhamos lido muito mais. E isso foi uma, para mim foi uma surpresa no primeiro ano da faculdade. Perdeste o medo Sim, quando te esse apercebeste medo, disso? sim, esse E o perdi. sotaque perdeste porque fizeste de propósito? Não, Há pessoas que fazem de fui. propósito, não Quer dizer, é? sim, há pessoas que fazem de propósito. Eu não, pura e simplesmente. Quer dizer, algumas coisas as pessoas gozavam o facto de eu dizer joelho. Ainda hoje digo joelho, Joelho, mas é com um E, coelho. não é? Coelho. E digo coelho, não digo coelho. Também não digo sofá, digo sofá. Também não digo rio, como as pessoas de Lisboa. Digo rio. Não consigo perceber essa diferença. Todas as Mas pessoas, existe. digamos, a identificam as pessoas que eu conheço de fora de Lisboa. Tu dizes mal rio, e eu não sei o que é que eu digo de mal no rio. Não consigo perceber. Não, tu dizes rio. Rio. U, termina em U, eu digo rio. O rio. Não, isto é óbvio, sem falar de coisas que são basicamente dialectais, quer dizer, que têm a ver mesmo com o léxico. Sei lá, as pessoas do Porto dizem cruzetas, Lisboa dizem Cabide. cabide. Hoje toda a gente diz cabide, não é? Quer Pois, dizer, imagino que sim. há uma perda de Mas identidade. quando dizes que tinhas um sotaque cerrado, tinhas mesmo aquele sotaque Tinha do um norte, sotaque, não é? sim. Há muitos sotaques do norte. Sim. Mas eu tinha o sotaque de Trás-os-Montes, daquela zona em especial. E quando lá vais, apanhas Não, depressa? não. Não. Apanho noutros sítios, em Mas não Chaves, é mal. curiosamente, não. E gostavas? Não. Não, não necessariamente. Não acho especialmente bonito. Olha, Francisco, bom, como eu disse aqui neste texto para te apresentar, além de romancista e do Jaime Ramos, és poeta também, e este é um podcast sobre poesia, onde eu te pedi para escolheres os 10 poemas da tua vida. E tu, uma escolha muito interessante e queria que falássemos agora um bocadinho sobre ela. Começas com o Cesário Verde e um poema que é muito visual, que é o de Tarde. É um poema muito conhecido, belíssimo. Queres ler, se calhar? Ah, o do piquenique O do do piquenique. piquenique, eu acho é dos poemas que eu mais gosto. Porque era o poema que eu gostava de ter escrito também. Eu gostava muito de ter escrito este poema, porque é tão perfeito na sua melancolia e ao mesmo tempo no seu, na sua ironia, não é? Quer dizer, eu acho que isso é o grande segredo, melancolia e ironia. Há poucos poetas que o conseguem. Alguns mais do que outros, aliás, eu escolhi um de propósito por causa disso, mas no fundo depois verifiquei que eram quase todos. Exato, exato. Mas este é especial. Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo o caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem posturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico. Um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos. E o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia. Mas todo púrpuro, a sair da renda dos teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. Eu acho isto maravilhoso, acho simplesmente maravilhoso. Porquê é que gostas muito deste poema? Além de ter a ironia e de ter a dita melancolia, bem, é um poema que podia ser pintado num quadro, não é? Sim, Se nós exato, é um quiséssemos. quadro. Eu vejo os poemas como um quadro, não é? É um quadro, é um plano, não é um plano de um filme, mas é um plano, não é? E esse é uma cena, não é? Pode ser uma canção country, pode ser uma daquelas canções. Eu vejo muito a poesia como uma canção country, o espírito country, que é uma história, um pequeno quadro, uma pequena memória. E aquilo que muitas vezes chama até poesia narrativa, eu gosto muito. E este quadro, que é perfeitamente brincalhão, mas tem aquele pingo de erotismo, tem aquele pingo da melancolia de domingo, é um piquenique, não é? Um É piquenique também burguês. bucólico ao mesmo tempo. Sim, tem isso tudo. Tem isso tudo e tem, sobretudo, esta coisa que parece mesmo a brincar. Eu acho que isso é fantástico. A par do Jaime Ramos e dos teus livros policiais, continuas hoje a escrever poesia, certo? Tu Sim. publicaste há 2 anos, mais ou menos, não foi o Sim, teu último sim. livro? E saiu, enfim, e saiu a antologia Saiu a na antologia na Imprensa INCM, Nacional. sim. Sim, mas aquilo que eu costumo dizer é que não tenho grande jeito para falar de poesia, não é das coisas que eu mais gosto de falar de poesia, porque não. O discurso sobre a poesia também é um bocadinho. Como é que eu ia dizer? Tanto pode ser sobre aquilo como sobre outra coisa. E acho que. Há um texto muito engraçado há muitos anos, e teria que ser de há muitos anos, do António Alçada, o Batista, que era uma pessoa de quem eu gostava muito e que ele dizia uma coisa: se hoje nós quisermos frequentar o mistério, ele perguntava se hoje nós quisermos frequentar o mistério, falar do enigma, dedicamos-nos mais à ciência ou à poesia? E ele dizia, bom, na verdade, mais à ciência, porque a poesia, a certa altura, reflete sobretudo sobre ela própria, fala-se dela mesma, anda ali às voltas, transformou-se em matéria, transformou-se em representação de si mesma, teve muito receio, lá está, de julgar, de fugir ao kitsch, fugir a essa representação. E eu acho que ele tem uma certa razão, e isso daí deu-me muito receio de falar de poesia. Quer dizer, não consigo explicar muitas das coisas de poesia. Eu costumo sempre citar aquela frase que é meio enigmática, não é? Que é: antes de explicar uma coisa que se tinha passado na sua vida, a Clarice Lispector começa esse capítulo por impossível explicar. Não é? E mesmo que a gente tenha essa tentação, mesmo que uma pessoa tenha a tentação de explicar e queira explicar e explique, é bom começar por aí. Bom, Boa ideia. isto é impossível explicar. No entanto, No não é? entanto, tenho No isto a entanto, aqui dizer. está. Exato, exato, Exatamente. exato. Olá, eu sou o Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. Já vamos continuar a conversar sobre esta. A tua relação com a poesia, mas vamos aqui intercalar com as tuas escolhas. Tens o Rui Belo e um poema também muito conhecido. Há quem diga que o Rui Belo não é, digamos, reconhecido ainda hoje como o grande poeta que foi. Concordas? Não. Não, eu acho que ele é reconhecido. Eu acho que ele é Ou. reconhecido, sim. Acho que tem um reconhecimento notável e as pessoas leem o Rui Belo, têm um grande respeito pelo Rui Belo. Acho que, quer dizer, não se pode ter mais. Eu acho que o facto de ele ser lido, das suas obras completas terem sido reeditadas, Reeditadas, reeditadas, sim. reeditadas, e ser citado e recitado, isso é muito importante, não é? Que não foi assim tão bem tratado, Agora, digamos, não pelos ser. pares, pela São contingências academia. da poesia. A academia não tem que andar a respeitar os poetas, nem os poetas a precisar de reconhecimento da academia. Pelo contrário, acho que a academia não tem nada a ver com poesia e, sinceramente, qualquer poeta deve ter como supremo gozo querer que a academia se lixe. Não, quer dizer, não tem nada a ver. Mas identificas esse, digamos. Acho que o poeta é indiferente. Acho que o poeta deve ser indiferente ao destino do seu reconhecimento, mas isso quer dizer, tinha um amigo que dizia que isto é uma ironia ao absurdo, quer dizer, que dizia que eu gosto tanto de poesia que acho que nenhum poeta pode ter o desplante de se me apresentar aqui vivo, não é? E isso tem alguma graça, parece-me ser um bocadinho o destino. Eu, por exemplo, não falo muito daquilo que eu escrevo, independentemente da qualidade que eu reconheço ou que lhe seja reconhecida, é indiferente. Quer dizer, a poesia tem um destino diferente. Eu acho que, por exemplo, nós temos muito respeito pelos poetas que temos: Herberto, o Rui Belo, Sofia, Sofia, Eugénio de Andrade, etc. Temos uma lista de Jorge de poetas que Sena, são basicamente inatingíveis. Francisco Hoje, Pacheco, por sim. exemplo, dizeres que, ah, Eugénio de Andrade eu não gosto. Isso é uma espécie, ah, Eugénio de Andrade é um. Que horror, não é? Serás banida. Ou dizer, ah, eu Sofia, acho graça, mas. Não é? Ou, ah, eu Herberto, não sou leitor. Bah, isso é um. Cai-te logo o anátema. Quer dizer, não acho mal que caia o anátema, como não acho mal que se discuta, mas estou a dizer isto porque É muito. São unanimemente reconhecidos por. Há uma certa unanimidade em relação ao peso, à importância da poesia portuguesa, no nosso discurso cultural, se quisermos, não é? Achas que a poesia se deve importar com o discurso cultural? Não, não tem nada a De ver. tudo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o discurso da cultura, sim, deve absorver os seus poetas para criar um cânone da nossa linguagem, da nossa sensibilidade. Mas isso, independentemente dos poetas, não é? Quer dizer, é como se agora um escritor viesse aqui e dissesse: bom, agora o meu poema tem aqui as estruturas sintáticas todas, o meu poema tem aqui tudo aquilo que Barthes dizia sobre a redundância quer dizer, isso não tem sentido, não é? Eu acho que o discurso cultural, se quisermos, tem que se apropriar, absorver, devorar, regurgitar os discursos do seu tempo. Mas acho que procurar um reconhecimento social, isso é outra coisa. O reconhecimento social é outra coisa completamente diferente, não é? E de qualquer modo tem, porque os convidados, muitas vezes, para os discursos de 10 de junho, etc., são poetas. E Quer quando dizer, não não. são os convidados, E quem quando não são os faz os convidados. discursos cita poetas. Sim, às vezes até em excesso, não é? Às vezes até em excesso. Temos aqui um plano de recuperação do país que é uma mistura de citações também, que o meu querido. Eu sou amigo do Costa e Silva, mas quer dizer, há ali um excesso que é um excesso natural. Qualquer dia. Mas isso é um excesso também da nossa. Do peso que a cultura tem no prestígio de uma certa elite, não é? Quer dizer, o que não me parece mal, porque eu acho que devia ter mais. Qualquer dia a gente diz. O mar é azul, como diria o imortal Stevenson, não é? E acho que às vezes caímos Em nesse citações, exagero. Mas eu excesso não, eu de citações. não partilho nada a ideia de que os poetas ou de que a poesia é maltratada. Não acho, não acho. Mesmo poetas de hoje, de agora, Contemporâneos. contemporâneos, desde Nuno Judice até Manuel Freitas, etc., eu acho que são poetas bem considerados e há um respeito pelo seu trabalho, independentemente de gostarmos. Independentemente de apedrejarmos, independentemente, mas o facto de não gostarmos ou de gostarmos traduz E o facto de se a falar deles traduz importância dele, precisamente a não é? importância que têm. A Mas há importância uma dele. discussão ainda hoje, acho que é uma discussão antiga e manter-se-á provavelmente, sobre o número de leitores de poesia. Diz-se sempre, ah, são 300 exemplares que são publicados e são 300 Que pessoas que sejam 10, que compram. sejam 20. E que a poesia não é para massas e que não devia ser e não deve. Isso é o Que há esta discurso, coisa meio. Raquel, isso é um discurso muito provinciano, porque nos Estados Unidos um livro de poesia tem 1.000 exemplares de tiragem. Eu tenho 500 exemplares. Eu lembro-me de, em plenos anos 80, a Knopf, por exemplo, fazer edições de 1.000 exemplares de poesia. Em Inglaterra há edições de poetas que têm 1.000 exemplares. Eu lembro-me da última edição do Philip Larkin em vivo, tirou 2.000 exemplares. Quer dizer, faz lembrar aquela piada, não é? Que é uma espécie de meme, não é? Que a gente dirá hoje que é uma jovem que chega furiosa ao pé do seu namorado e diz: que horror! Tu tinhas dito que eras escritor, Escritora, afinal és afinal és poeta, poeta. não é? Quer dizer, nós não podemos crer que. E mesmo assim temos os poetas, digamos, consagrados, têm tiragens muito substanciais. Herberto, Rui Melo, por exemplo, Sofia, têm Já não falando da tiragem. pessoa, claro. A pessoa é um caso É um que caso ultrapassa ultrapassa-se. a dimensão, digamos, do próprio poeta, não é? Mas temos, sei lá, o João Luís Barreto Guimarães, por exemplo, que vende regularmente 1.500, 2.000 exemplares. Quer dizer, Ou não. seja, não podemos falar de um nicho como sendo um problema, o facto de ser um nicho é Não. mesmo assim, é isso é o que estás a Não. Não. E dizer. acho que muitos poetas também, e justamente, e com toda a razão, com as suas razões, têm um certo. Comprazem-se até em ter poucos exemplares publicados. Sim, Por exemplo, alguns até nem permitem segundas edições, o sim. Vítor Silva Tavares publicava um livro e não fazia reedições. Isso era António importante para Barona uma. não faz O, reedições. exatamente, o António Barona, por exemplo, que é um poeta absolutamente notável, um poeta que eu gosto imenso, acho, tem aquela tiragem, não há reedições, faz parte quer dizer, nada disso é criticável. Eu acho que nada disso é criticável. Eu acho que nós somos um país liberal, mas com muito pouco liberais. Liberais nesse sentido, Não sou, temos uma mentalidade muito iliberal, no sentido que não deixamos que as coisas... Não nos limitamos a existir e a deixar existir. Quer dizer, nós devemos muitas vezes, em muitas coisas da nossa vida, devemos fazer a nossa vida e deixar as outras pessoas fazê-la também. Que raio! Porque é que temos que ser todos iguais? Porque é que eu tenho que tirar 3 mil exemplares de um livro? Porque é que o outro não há de tirar só 100? E aquilo ser perfeitamente justificado. Eu acho que, se um poeta diz, eu quero publicar 300 exemplares e proíbo terminantemente qualquer reedição, acho isso muito digno. E acho muito bem. Mas se um outro quer publicar e pôr selos de quarta edição, que, perfeitamente, são modos diferentes das pessoas viverem. Não quer dizer que não nos juntemos a tomar um café ou a partilhar, a falar sobre as nossas máscaras, não é, hoje em dia, mas eu acho que temos muito a tentação de que os outros têm que ser como nós e que os outros, como não fazem como nós, então não são pessoas, não são boas pessoas. Eu acho que isso é... Bom, isto acontece em todo lado, não é só em Portugal, como é evidente. E não será só com a poesia também. Não, é com tudo. É com tudo. É com a maneira de fazer as batatas fritas. Oh, exato, ora lá está. O arroz, não é? O arroz tem muito a dizer. O arroz tem muito a dizer. Arroz de ervilha, já lá vamos falar da gastronomia. Os Vencidos do Catolicismo, do Rui Belo. Queres ler, Francisco? Nós... Os vencidos do catolicismo, que não sabemos já de onde a luz mana, aurimos o perdido misticismo nos acordes dos Carmina Burana. Nós que perdemos na luta da fé, não é que no mais fundo não creiamos, mas não lutamos já firmes e a pé, nem nada impomos do que duvidamos. Já nenhum garizimo nos chega agora, depois de ouvir como a samaritana, que em espírito e verdade é que se adora. Deixem-me ouvir os Carmina Burana. Nesta vida é que nós acreditamos e no homem que dizem que criaste, se temos o que temos e julgamos, meu Deus, porque me abandonaste? Eu acho que é um dos grandes poemas geracionais. Independentemente de ser um dos grandes poemas de Rui Belo, é um dos grandes poemas de uma geração. Nós, os vencidos do catolicismo, e eu gosto dele porque o nós, os vencidos do catolicismo, não é só os nós, os vencidos do catolicismo, é nós, os vencidos. Uhum. Isso é que eu acho tremendo neste poema. Tenho uma grande admiração pelos vencidos, não é? Quer dizer, aqueles que dizem o facto de eu ser ou ter sido vencido não quer dizer que eu não defenda aquilo que eu defendo. Isso é notável. Eu li naturalmente umas entrevistas tuas antes de vir gravar a conversa, e agora, por estás a dizer isso, essa frase, tenho uma grande admiração pelos vencidos. Recordo uma entrevista, agora já não sei a quem, onde tu dizias que precisamente te interessa, não só para os teus livros, mas na vida também, as pessoas que fracassaram. Portanto, os que não se destacam por nada e que até têm fracassos na vida, sim, de facto. E que sobrevivem, que vivem, que lutam. Quer dizer, nós podemos admirar as pessoas que venceram, não é? Mas eu acho que há uma... Interessa-me, quer dizer, aqueles que... Mas mais do que o fracasso, até, desculpa, é mesmo o ser vencido, do género... As pessoas que estavam, por algum motivo, do lado errado. As pessoas que não venceram, que não estiveram no lado certo. Leonor Teles. Estou a pensar que ser o ódio que hoje se vota ainda. Ela era tão má assim? Não é? Muita gente, claro, a história é reescrita sempre pelos vencedores, não é? É escrita e reescrita pelos vencedores. Tem sido assim, e em Portugal, como temos uma tentação muito totalitária em relação à história, não prestamos atenção justamente aos vencidos, não é? O discurso, por exemplo, a história da Primeira República foi feita em Portugal nos últimos 20, 30 anos, tirando algumas exceções muito localizadas e hoje cada vez mais aceites, como uma espécie de epifania da República, não é? E os vencidos? A mim interessam aqueles vencidos. Não é? E é muito curioso. Por exemplo, eu estava outro dia a ver as páginas do Raul Brandão sobre o Guerra Junqueiro, que é a glória da República. E vemos até que ponto é que isso não é verdade. O Guerra Junqueiro, amarguradíssimo com a República, provavelmente não, no final da vida, provavelmente não queria a República. Quer dizer, eu acho que isto tem pronto, é um, obviamente que isto tem a ver com a imaginação literária. A gente imagina, não deve ser agradável estar sempre do lado dos derrotados, mas devemos honrá-los, uhum. É? Lembrá-los também, lembrá-los, não é? Uhum. Lembrá-los com, até com uma certa ternura. Este poema, Nós os Vencidos do Catolicismo, trouxe-me esta também dúvida e pergunta de saber qual é a tua relação com a religião. És crente? Que sou uma pessoa que experimentou durante algum tempo, sim, essa vertigem da religião e a... Porque temos, a certa altura, uma vertigem de ortodoxia, quer dizer, de ter uma regra, de ter um princípio, uhum. etc, etc. E, portanto, no meu caso, levou-me a procurar, a estudar, tudo isso. Mas nada, eu acho que nada substitui a experiência religiosa. Quer dizer, a experiência religiosa, mesmo dos ateus, e daqueles que são militantemente ateus, são experiências muito transformadoras, muito solitárias e, portanto, muito pouco comunicáveis. Por isso, muitas vezes, a experiência da religião é muito experiência ortodoxa, porque só experimentando o rigor da religião, uma pessoa que se converte ao Islão, que se converte ao judaísmo, etc. Não é? Não, quer dizer, lembro-me sempre algumas frases, pronto, eu às vezes cito uma frase que não tem nada a ver, mas quando o Lenin estava a falar da Revolução Russa, o Lenin tinha uma frase que era muito engraçada, e ele dizia, bom, atenção, isto, a Revolução não é um passeio no Nevsky Prospect, não é um passeio na Avenida Nevsky, não é? É como a religião, bom, isto, a religião não é propriamente ser vegan, não é? Agora vou comer tofu, não é? Não é. É uma experiência muito mais dura e profunda e inexplicável. Não é? Quando as pessoas dizem, então, mas agora tu achas isto, para outra pessoa ter chegado a esse lado, a achar isto, foi um caminho. Essa experiência de que falas, tu passaste-a? Sim, sim, sim, uhum. sim. E digo com grande clareza, graças a Deus que a tive, porque me obrigou a estudar, obrigou-me a ler, obrigou-me a experimentar, obrigou-me a estar calado. Isso foi muito, muito, muito importante em determinado período da minha vida. Foi uma experiência muito, muito, muito, muito gratificante. Mas já obviamente não é que, uma coisa presente. É. Quem a tem, teve-a. Não consegue livrar-se dela. Pode não lhe dar a mesma importância, pode não seguir a mesma ortodoxia, pode até desvalorizar certa... A própria ortodoxia, mas experimentar uma ortodoxia, por exemplo, as pessoas que foram de extrema-esquerda e que viveram a euforia, não é? A euforia ortodoxa, não é? De ser uma coisa intensamente, mesmo que não concordemos com ela, e mesmo que achemos que estava do lado não só errado, mas super errado, hiper errado, mas essa experiência foi importante para as pessoas. A experiência religiosa tem um bocadinho a ver com isso. Entanto, é inexplicável, para voltarmos à Lispector, portanto, para falar disso que acabaste de dizer. Não, nós podemos explicá-la, temos sempre uma explicação, desde Freud que temos explicação para tudo, e antes de Freud também já tínhamos, mas estou a dizer que temos, obviamente, uma explicação. Um desejo de busca, um desejo de totalidade, um desejo um desejo de deserto, não é? Um desejo de deserto. Eu acho que a experiência de Deus é um bocadinho como estar no deserto. Deus encontra-se no deserto, não é no meio do ruído. É? Temos que procurar um deserto. É uma experiência muito pessoal. E, por outro lado, é também uma experiência comunitária, uma experiência religiosa, não é? De ligação. E tem muito a ver com reconstruir a experiência de outros que já tiveram há milhares de anos, etc. E que isto nos liga a uma comunidade que atravessa o tempo. E, portanto, nesse sentido é um bocadinho inexplicável, porque que é que leva uma pessoa que tem uma vida, que tem tal, de repente para e pensa, espera, há aqui uma coisa que me liga ao outro lado. E a religião é sempre isso, é o outro lado, é o outro lado, é o outro lado, é o outro lado. A gente pode explicar isso, mas é sempre outra coisa. É sempre outra coisa. O teu próximo poema é um poema do Jorge Luís Borges, Vénia. Vénia. Sim, absolutamente. Com uma tradução do Fernando Pinto do Amaral. Eu vou lê-lo, chama-se Os Justos. É muito bonito e já falamos sobre ele. Diz assim: um homem que cultiva o seu jardim como queria Voltaire, o que agradece que na terra haja música, o que descobre com prazer uma etimologia. Dois empregados que num café do Sul jogam um silencioso xadrez. O ceramista que premedita uma cor e uma forma. O tipógrafo que compõe bem esta página que talvez não lhe agrade. Uma mulher e um homem que leem os tercetos finais de certo canto. O que acarinha um animal adormecido. O que justifica ou quer justificar um mal que lhe fizeram. O que agradece que na terra haja Stevenson. O que prefere que os outros tenham razão. Essas pessoas que se ignoram estão a salvar o mundo. Não é maravilhoso. É maravilhoso. esta coisa que é fantástica, não é? Que é o tipógrafo compõe bem esta página que talvez não lhe agrade. Eu acho maravilhoso, não é? Quer dizer, o que agradece que na terra haja Stevenson. Aquele que agradece que na terra haja música. Eu acho que são sinais, não é? São um bocadinho. São elementos da salvação do mundo, elementos da salvação da espécie. Acarinhar um animal que está adormecido, sim. Agradecer poesia. Agradecer a existência do Stevenson, agradecer uma tipografia, ver uma etimologia, coisas. A gente pode reduzir isto na linguagem banal de hoje a pequenos prazeres, pequenos instantes, pequenas consagrações, mas eu acho que são pequenas consagrações, não é? No sentido original de que estávamos a falar há bocadinho, vamos consagrar. Em pequenos gestos nós salvamos o mundo. Isto parece mais ou menos evidente, mas não queria transformá-lo numa coisa kitsch, no sentido. Exato. Quer dizer, eu não queria a coisa mais kitsch que há é explicar um poema. No sentido exato. De isto tentar, quer dizer isto, não é? Sim. Um poema não quer dizer outra, um poema quer dizer o que está lá. Agora, pronto, podemos traduzi-la, não é? E depois a experiência do leitor, claro. Enquanto leitor, pode trazer outras leituras, sim. Mas isso sim. É mesmo assim, dependerá do caminho de cada leitor. O teu próximo poema é de um poeta holandês que viveu em Portugal muitos anos, já bem, morreu, não é? Tu conheceste? Sim, muito Vila bem. Boca da Beira, não Vila é? Vila Boca da Beira. Da Beira, exatamente. É um poema duro, queres ler, Francisco? Sim, já falamos sobre ele. O Gareth Comrey era um grande poeta e eu gosto muito da poesia. As traduções dele que são feitas pelo Ariposa ou pelo Fernando Inácio. São, como este, são excelentes traduções. Chama-se Ela Dança Sob Pregos, Versos magoam. A folha angustia. Não guinadas no corpo, infernais. É o teu mal. Leste poemas a mais. Melhor perder-te em música obscena. Melhor deitar-te a ouvir cantilena de fogo consumido. Uma pirotecnia. Melhor rebolar-te em sei lá quê. Do que a dor e o decoro de quem vê ir-se a vida na paixão da poesia. Ora, aqui está. Então? Ora, aqui está, não é? Não, é isso. É isto? É. Melhor não sei quantas coisas do que a dor e o decoro de quem vê ir-se a vida na exato. Paixão da poesia. Exatamente. Sendo que paixão aqui até está com maiúsculo. Exato, assim. Exato. Se calhar leste poetas a mais. Também é uma doença, a literatura. Não? Achas? Acho que em algumas pessoas é, claramente, o facto das pessoas, a certa altura, só enquadrarem toda a sua vida, todo o seu discurso, toda a sua preocupação, todos os seus neurónios em redor da existência literária. Dos livros. E também pode ser uma forma de as pessoas têm as suas obsessões. Há pessoas que só falam de futebol, há pessoas que só falam de política, e pessoas que só falam de comida, e pessoas que só falam disto, e há pessoas que só falam de literatura. Mas há uma doença mesmo reconhecida, não é? Tu, por acaso, conjugas esses três temas que acabaste de referir, de nomear. O futebol é uma coisa de que gostas, o Gosto, teu mas Futebol não, Clube do mas Porto. Poderias falar podia sobre falar isso? um bocadinho, mas não. Gastronomia gostas Gosto, particularmente? mas lá está. Mas quer dizer, Tens livros publicados, não é? Sobre. com idades, provavelmente a proximidade da morte, da doença, do desaparecimento daqueles que amamos, etc., nós vamos provavelmente relativizando muito as grandes paixões absolutas. Durante algum tempo nós pensamos que isso, que uma coisa explicava a outra, que isto se explicava, não é? E nós percebemos que não há um círculo concêntrico, há dezenas de círculos concêntricos e nós andamos a ser atirados uns para os outros. E, portanto, não, é como a procura da, como é que é dizer, de uma certa serenidade, não é? Por exemplo, o que é que nós procuramos na literatura, muitas vezes? Procura o quê? O comprazimento estético? Sim, claro, naturalmente. Se não for isso, não existe o resto. Mas também procuramos sabedoria, também procuramos conforto, também procuramos pacificação, também procuramos exultação, também procuramos perturbação. Não podemos dizer que é uma só coisa. Eu acho que aquilo que lembra, com a idade, de facto, e com a passagem do tempo, nós vamos procurando, vamos querendo conforto. E vamos, não quer dizer que toda a gente tenha essa experiência. Ou queira essa experiência. Pode haver pessoas, precisamente por verem que a literatura lhes dá algum conforto, que o recusam. Não é? Há pessoas que se recusam a olhar ao espelho, que não querem ver-se ao espelho. E às vezes, pô, isso pode acontecer. Eu tenho respeito por essas pessoas que dizem, ah, quero lá saber. Não é? Sigo para o outro lado. Ah, não, temos que ser todos iguais. Claro, mal Não é? seria. Uma Mas obra de Kant diz aí. esta ideia ainda deste poema, nunca sei dizer o nome, Gerrit Komrej. Como Reich, pois lá está, porque isto é um R-I-J, mas lê-se de outra maneira. Esta ideia final, melhor rebolares, tem sei lá quê, do que Há a uma dor. certa ironia nisso, não Pois. é? Há uma certa ironia. Às vezes nós para, quer dizer, é o que está a falar de conforto. Às vezes para um certo conforto temos que dar uma voltinha, não é? Contornar. Contornar. Há certos obstáculos, até por inteligência. E não é por covardia, até por inteligência, temos que contornar obstáculos para voltar a enfrentá-los do outro lado, não é? A morte não Não se se pega de enfrenta. frente, pega-se de sernelha. A morte não se enfrenta sempre de frente. Muitas vezes contornámo-la, É a segunda não é? vez que estás a falar Felizmente. na morte. Tens pensado nisso, na finitude? Pensa-se sempre, a partir dessa altura A pensa-se. partir de certa altura, que é a altura? Quando temos uma experiência desagradável, por exemplo, quando enfrentamos. Quando enfrentamos, depois não conseguimos esquecê-la. Porquê? Porque já enfrentámos. Não quer dizer que estejamos a enfrentá-la sempre. Mas quer dizer que já pensámos Está nela. Quem presente, pensou uma vez, esteve pensa. presente, sim. Pensou. Não se pode esconder, não se pode voltar atrás. Temos aqui um poema muito bonito também, do Mário Cesarini, de Vasconcelos, grande poeta português, surrealista. Conheceste o Conheci muito bem Cesarini? Cesarino. Ah, Conheci muito pois é, bem. porque tu tens ainda mais esta particularidade, porque como fizeste inúmeros programas e estiveste sempre ligado aos livros e jornalista, não é? Inúmeras entrevistas, tiveste Tive a sorte essa de sorte. ver, de ouvir esse poema lido pelo Mário. Uau! E então, uma Numa experiência. viagem, que fizemos para, imagina, para Ibiza. Não é? E lembro-me que para Maiorca, uma viagem para Maiorca fantástica, e a certa altura eu nunca, estávamos na varanda, eu, o Cesarino e o Alberto. Eu e o Alberto tínhamos ido beber um vinho branco e comer qualquer coisa, e o Cesarino estava à nossa espera para irmos sair para, não interessa para onde, e estávamos fomos ao quarto dele, no hotel, entramos e ele diz: You are welcome to Elsinore. Não é? Ele diz isso e diz os primeiros versos. Eu nunca hei de esquecer essa coisa. Entre nós e as palavras, há metal fundente. Não é? Mas isto dito por ele naquela altura, porque era uma coisa completamente deslocada, não é? Nós tínhamos ido Eu e o Alberto tínhamos ido. Eu lembro-me perfeitamente. Eu comprei-lhe uma camisa e ele comprou-me um casaco. Ao Cesarini? Não, um ao outro. Tu compraste uma camisa ao Cesarini e ele comprou. Eu comprei uma camisa ao Alberto e ele comprou-me um casaco. Ao Alberto, sim. E estávamos. Pronto, porque tínhamos visto uma loja de roupa bonita e tal, e depois acabámos por ir beber um vinho branco e comer qualquer coisa e tal, e fomos buscar o Cesarini, porque o Cesarini queria sair, queria dar uma volta. Tinha estado naquelas coisas da universidade, com aquele homem genial, o Perfecto Quadrado, que era professor em Maiorca, e foi uma viagem lindíssima. Estava o velho Dom José Blanco de Portugal, estava a Fiamma, estava o Gastão Cruz. Foi uma belíssima viagem, o Manuel Hermínio. Hermínio Monteiro. Exato. E lembro-me do Mário Cesarini a ler nestes primeiros versos, que eu tenho medo sempre de ler. Não? Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas, que esperam por nós, e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam seu segredo e sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem legíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxidados morrem. Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmo, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados. E entre nós e as palavras, o nosso dever falar. Leste muito bem, Francisco. Eu tenho muito medo deste poema, porque parece-me aquela coisa de... Porquê que escolheste? Por causa dessa memória do Cesarini? Porque é um grande poema. É um grande poema. Entre nós e as palavras, não é? Há metal fundente. Há metal fundente e eu sinto a força, não é? Dessa, entre nós e as palavras, entre nós e... Quer dizer, porquê que... nós temos várias explicações para falar da nossa relação com as palavras, como é evidente, não é? Mas esta coisa de entre nós e as palavras haver um metal fundente é uma violência e de uma precisão ao mesmo tempo, não é? Que eu acho que só um grande poeta, como era o Mário Cesarini, podia dar. Gostas dos surrealistas? Gosto muito dos surrealistas e gosto especialmente do Cesarini, não é? Há poemas deles que não, burgueses somos nós todos. Quer dizer, gosto muito da ironia do Cesarini, gosto muito dessa visão, nobilíssima visão. Nobilíssima visão. Gosto muito disso. Gosto muito disso. Como por exemplo do O'Neill. É uma passagem perfeita, vamos lá. Perfeito. Eu vou ler este poema. Sim. E depois já falamos sobre a tua. É o Portugal. Então, ó Portugal, se fosses só três sílabas, linda vista para o mar, minho verde, algarve de cal, Jericó rapando o espinhaço da terra, surdo e miudinho, moinho a braços com um vento testarudo, mas embolado e afinal amigo. Se fosses só o sal, o sol, o sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desancada varina, o plumitivo ladrilhado de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada de uns olhos pestanítidos. Se fosses só a cigarrega do estio, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila no lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela. Oh, Portugal, se fosses só três sílabas de plástico, que era mais barato. Doceiras de amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Gulgan, não há papo de anjo que seja o meu derriço, galo que canta cores na minha prateleira, alvura arrendada para ó meu devaneio, bandarilha que possa enfeitar-me o cachaço. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome sem entretém, perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes, rocim engraxado, feira cabisbaixa, meu remorso de todos nós. É um... É muito, não é? Basta dizer, é muito. Exato. É muito. É fantástico. Eu tive sempre um problema com este poema, porque a última estrofe, que é Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo. Parece-me quase desnecessária, mas é o lado sério, não é? É o pois lado é, que temos que dar, uma coisa, meu remorso, não é? Meu remorso de todos nós, férias cabisbaixa. Porque o poema diz tudo, se fosse só três sílabas, não é? Que diz coisa de plástico, que era mais barato. Quer dizer, é genial, porque às vezes penso nisto, porque todo o retrato que ele dá na primeira parte do poema, que ele dá, é o retrato de Portugal como se nós fôssemos turistas. Exato. O turista encantado. Sim. O turista apaixonado pela pátria. E é bonito, e é ridículo, e é tudo aquilo que faz irónico, a nossa relação também. É que faz a nossa relação com Portugal. Que a capacidade de brincarmos com isto tudo, brincarmos com o país, brincarmos com a sua vaidade, com a sua hipocrisia, com a sua... Mas depois tem esse lado terrível, não é? Ah, se fosse só visto era bom, mas depois, meu Deus, és tão sujo cá embaixo, és tão... Não é? A gente vê... A gente liga à televisão, a gente fica... Achas que continua a ser? Esse poema podia ter sido escrito hoje? O poema escrito ontem à noite, pelo menos. Hoje ainda não vi os jornais, mas ontem à noite era isto. Certamente. Olha, o teu próximo poema é de um autor de que tu gostas bastante. Muito. Nomeadamente dos romances, não é? Creio que, aliás, um dos livros da tua vida de romances é O Mau Tempo no Canal, de que falas muito. É um muito, grande livro. Do Vitorino Mésio, e apontas até como algo a destacar do Mau Tempo do Canal e do Vitorino Mésio, o vocabulário, não é? E o uso de... Mas também, repara, mas O Mau Tempo no Canal é o último romance do século XIX publicado nos anos 40, não é? Quer dizer, é o último romance clássico. Aquilo tem todos os ingredientes. Há muito poucos romances clássicos. Esse aqui, talvez um ou outro do Aquilino, não sei, teria que situar aquela estrutura, aquela coisa. Mas como ele, como este, talvez tirando o lado moderno, A Casa na Duna, não é? Por outros motivos, ou A Abelha na Chuva, que eu acho que são duas grandes obras. Mas o Mau Tempo do Canal tem tudo, não é? Tem as famílias, tem a guerra, tem a linguagem, tem a malandrice, tem a paixão. É um grande romance feminista, é um grande romance sobre as mulheres, é um grande romance de homenagem à Margarida Dulmo. É um grande romance. Eu acho que eu citei os dois do Carlos Oliveira, citaria uns 10 da Agostina, que é a grande romancista contemporânea, não? Que é aquela que mantém acesa a chama do romance como ele era no século passado, ou há dois séculos. É muito difícil ultrapassar essa... Não quer dizer que não seja ultrapassável, e é desejável até que seja ultrapassado, mas aquela, o peso, não é, que a Agostina dá aos seus livros, a coisas como Os Meninos de Ouro, A Corte Norte, O Mosteiro, As Pessoas Felizes, são coisas de um peso, não é, que eu acho que antes existia nesta capacidade de retratar do que Vitorino, é do Vitorino Médio. Médio. Nós lemos o Mau Tempo do Canal e temos novela romântica, temos Guerra de Famílias, temos romance genealógico, temos luta de classes, temos regionalismos, é a parte mais dispensável, mas temos isso tudo, uhum, uhum. É maravilhoso. E temos Margarida Dulme. E aqui temos um poema. Ele era um poeta. Há bocadinho estavas a falar do Rui Belo e de ser reconhecido, não ser reconhecido. Eu acho que o Nemésio menos... é um poeta claramente subvalorizado. Uhum. Subvalorizado. É muito pouco estudado, muito pouco. Agora está a ser publicada a obra completa do Nemésio. É um ato de grande justiça. Quer dizer, grande justiça é. É bom que seja publicado. Eu acho que é um dos grandes autores. É um grande poeta, lá está, capaz de manejar a ironia, a melancolia, o gosto clássico, a violação das regras. Não é? Acho. E este poema, Concha, não é? Quer dizer, que é do Bicho Harmonioso, que é uma coisa sobre a casa, não é? Que é uma coisa muito... É dos poemas que eu gosto, lá está, mas é impossível explicar. A minha casa é concha. Como os bichos, segreguei-a de mim com paciência. Fachada de marés, a sonho e lixos. O horto e os muros, só areia e ausência. Minha casa sou eu e os meus caprichos. O orgulho carregado de inocência. Se às vezes dá uma varanda, vence o sal que os santos broou dos bichos. E telhados de vidro, escadarias frágeis cobertas de era, obram-se falso, lareira aberta ao vento, as salas frias. A minha casa, mas é outra história. Sou eu, ao vento e à chuva, aqui descalço, sentado numa pedra de memória. Bom, e é isto. A casa é isto. A casa, sentado numa pedra de memória. Sentados ali, não é? Ao vento e à chuva. Ao vento e à chuva, sempre descalços. Vasco Graça Moura. É outro dos subvalorizados, embora seja, enfim, mais recente. Uhum. Mas eu acho que é um grande poeta. Juntamente com o Nemésio, curiosamente ele tinha uma admiração, o Vasco Graça Moura tinha uma grande admiração pelo Nemésio. Uma grande admiração pelo Nemésio. Quem me deu a ler o Nemésio como poeta foi justamente a mim, foi o Vasco Graça Moura. E há bocadinho falei dessa junção de poesia, de melancolia e ironia, não é? E o Vasco tem um livro chamado Os Instrumentos da Melancolia, que é justamente, é tão irónico, não é? Que é Os Instrumentos da Melancolia. E tem outra coisa, o Vasco era um poeta clássico, não é? que conhecia a regra e, portanto, dizia que não havia nada melhor do que respeitar em absoluto a regra para poder dar cabo dela quando entendesse. E o Vasco, por exemplo, que era um tradutor fantástico, hoje nós podemos ter muitas versões do Dante, mas, por exemplo, ler o Dante... Como o Dante provavelmente escreveu, o Vasco conseguiu dar. Isso é porquê? Por causa da regra. Eu acho que mais importante até que o Dante é a tradução de Petrarca, que ele fez de Petrarca, e de Shakespeare, mas de Petrarca, porque é o soneto na sua perfeição, aquilo tem um peso. Não é? E quando o Vasco, um poema escrito pelo Vasco tem essa perfeição, não é? Técnica. O que é que achas que é subvalorizado, em tua opinião? Por causa das suas opiniões políticas, certamente. Achas que se misturam? Acho que sim, é impossível não se misturar. E acho que quer dizer, pronto, as pessoas têm o direito de fazer as suas avaliações, nada contra. Há muitos autores que são prejudicados ou beneficiados, ou beneficiados por causa das suas posições políticas. Isso é o tempo depois já de cá aparecer e fazer o julgamento. Mas ele era um poeta absolutamente notado. Vamos lá ouvir, eu vou ler este poema dele que tu escolheste. Começa com uma pergunta. Como meter o mundo num poema? Traduzir-lhe a áspera realidade, a doçura intranquila. Como meter o trabalho dos homens, os seus dias, nessas escassas linhas... Seus ócios, seus espelhos, seus desvarios, suas catástrofes de amor. Como meter a morte nas palavras? Só que uma coisa bela é para sempre uma alegria inquieta. Não é maravilhoso isso? É uma coisa bela é para sempre uma alegria inquieta. Isso é uma coisa. Eu acho. É verdade, não é? Impossível explicar, mas é uma coisa bela, é para sempre. Gosto muito que a tónica recorrente da nossa conversa seja Clarice Lispector, entre aspas, impossível explicar. Muito. só que uma coisa bela é para sempre uma alegria inquieta. Gostas destes? Pois são uns versos muito belos, não é? Sim. Tu conheceste o Vasco, foste amigo dele não é? Sim, como é que falarias dele? Como um cavalheiro e como uma pessoa cultíssima. Não, cultíssimo, tolerantíssimo, é uma coisa fantástica. Muita gente acha, ele tinha opiniões, sim, mas ter opiniões muito fortes é bom. Uhum. O Nabokov tinha opiniões fortes, aliás, tem um livro chamado Ideias Fortes, não é? Tinha opiniões que lutava por elas e defendia, e isso devemos valorizar, mesmo que não sejam as nossas, mesmo que sejam às vezes exatamente as contrárias. Muitas vezes ele tinha uma opinião e eu dizia, pronto, eu dizia, Vasco, por amor de Deus, tal. E discutíamos, falávamos, não tínhamos a mesma opinião sobre determinada coisa, ou tínhamos, então era pior. Era pior. mas era uma pessoa com um talento extraordinário, com uma pessoa de uma erudição que eu encontrei poucas. Sabes, a erudição não é a capacidade de armazenar conhecimentos, é a capacidade de os relacionar. E a poesia dele também se ressente, a poesia do Vasco também se ressente dessa passagem. Há um poema que eu agora recordo, que é um poema que ele escreveu sobre o Oscar Lopes, que é um poema a um senhor de Matosinhos, porque é uma coisa tão perfeita da humanidade. Nós estamos a ler aquele poema e estamos a imaginar as pessoas que iam escutar o Oscar Lopes à noite, porque ele dava aulas à noite, na clandestinidade quase, dava umas conferências, umas coisas, não é? E aquilo era. E aquele poema é muito engraçado, porque é um poema escrito ao Oscar Lopes, que é de uma lugar político completamente diferente do Vasco. Do Vasco, sim. Por quem o Vasco tinha uma admiração enormíssima, o Oscar Lopes idem ao Vasco, e aquilo é muito, é um dos grandes poemas geracionais também, não é? Tu, o facto de teres essa convivência também, bem, no caso do Vasco Graça Moura, não sei se foi como jornalista, mas falaste há pouco do Cesarini, sei que também entrevistaste o Alberto para a televisão, como jornalista conheceste muitos... Cozinhei para o Alberto, que é uma coisa já... Já outro nível. Esse contacto, digamos, há quem tenha assim uma, digamos, uma ideia em relação aos poetas, aos escritores, de que são pessoas... pronto, diferentes, com uma certa iluminação, não é? E que, portanto, no contacto com eles até se sentem, podem sentir-se mais constrangidas num contacto inicial. O que te pergunto é se esse teu contacto como amigo e também como jornalista, porque os entrevistaste muitas vezes, sabes, dentro desse meio, mudou alguma coisa da opinião, por exemplo, que tens em relação ao trabalho deles, à obra? Mudou necessariamente, mas a minha, quer dizer, não mudou a admiração, mudou a capacidade interpretativa, porque fui conhecendo outras coisas, fui percebendo porque é que o Alberto escreveu aquele poema, não é? Eu podia ter escolhido um poema do Alberto para esta lista de 10, mas era demasiado próximo ainda, por exemplo, não é? Mas a mão ao atravessar este papel do Alberto, eu percebo porque é que ele escreveu aquilo. Agora eu percebo quando fui assim de uma vez e lá na sala vi aquele poema. E eu percebo, quer dizer, ou do Vasco, porque é que ele escreveu este poema. Por exemplo, ele tem uma série de poemas sobre as filhas, que são poemas lindíssimos, uns sonetos belíssimos, uma coisa inspiradora. Adormecer, não é? Uma coisa sobre as filhas a adormecer, sim, uma filha já vestidas de pijama, e depois tem o jardim. Pronto, eu conhecia aquela casa, não é? Conhecia aquele espaço, e portanto, eu tenho uma grande ternura pelo Vasco, como pelo Alberto, não é? Então, ou seja, esse convívio deu-te outros dados, outra informação para quando lês a obra, interpretas, tens mais conhecimento. Sim, há outras pessoas de quem isso não aconteceu, conhecendo-os não deu para porque tinha uma vida que era a vida deles. Por exemplo, conhecer o Cesarini para mim não foi conhecer melhor a poesia dele. Uhum. Porque aquela poesia existia independentemente, para mim existia independentemente do Cesarini. Uhum. Mas, por exemplo, conhecendo o Zé Agostinho Batista, não é? Que tem uma poesia que é profundamente pessoal. Uhum. Não estou a dizer autobiográfica, mas pessoal, também é, mas pronto, mas é diferente. Do Cesarini guardas o quê, Francisco? Como o humor. Diz? O humor. A alegria. O riso, a capacidade de fazer rir, de se rir dos outros, era sobretudo isso, não é? Quer dizer, eu não guardo muito das pessoas. Também não conheci bem, extraordinariamente bem, não é? Não. Mas daquilo que eu conheci, gostei. Gostei desse lado. Mais não é? Luminoso, não é? Sim, gostei desse lado. Não conheci o outro. Não conheci. O lado negro, não. E do Alberto, o que é que guardarias? Do Alberto, guardaria muitas coisas. Guardaria uma grande amizade, guardaria uma grande ternura, guardaria o medo, não é? Que é o título, justamente. O medo. Guardaria o medo, guardaria também a alegria. Guardaria muitas coisas, guardaria. Não gostava de não guardar a parte final da doença deles, mas teria que ir a guardar agora. Também. Que não foi agradável, mas. Guardaria até a maldicência. Até a maldicência eu guardaria, porque comungava de muita dela. Não é? Uhum. Muitas vezes nós juntamos-nos, ou melhor, sentimos mais próximos de uma pessoa. Porque temos maldicências iguais. Ora bem, pode ser por aí também. Mas o Alberto era mais que isso. Era, de facto, uma pessoa de quem eu gostava muito e que me recebeu de braços abertos quando isso não seria normal. Não seria normal porque... Por vários motivos geracionais, daquilo que nós éramos na vida, éramos de lugares completamente diferentes. E, no entanto, o Alberto recebeu-me de braços abertos e portanto, foi para mim uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer na minha vida. Que bom, que para privilégio teres conhecido esses poetas que hoje são assim do cânone, não é? Para muitos de nós. Do Graça Moura, damos aqui um salto ao Oriente para um poeta Libai. Queres falar um bocadinho sobre esta tua escolha? O Libai é um dos grandes poetas chineses. Faz parte de uma trilogia, o Libai, Wang Wei e o Baijiu, para mim são assim poetas que eu costumo dizer, ainda nós andávamos para aqui a comer com as mãos. Não sabíamos distinguir vinho de sorrapa, e os chineses tinham uma poesia de uma delicadeza brutal, não é? Nós sabíamos muito pouco sobre a cultura da China e sobre a civilização chinesa, e quer dizer, repara, os chineses não inventaram só pólvora, não inventaram só não foram só eles que começaram a plantar arroz, eles inventaram papel, inventaram a tipografia, não é? Os caracteres móveis existiam antes de Cristo, não é? Portanto, eles tinham livros impressos, não é? Quando nós andávamos a queimar manuscritos, não é? Eles inventaram a tinta como tinta, não é? Não como mistura de sangue com ervas, etc., como nós fazíamos, não, eles procuraram o pigmento, não é? O pigmento, aquela coisa, portanto, eles sabiam, não é? E uma das grandes emoções, eu conhecia a poesia chinesa, sobretudo tinha uma grande admiração pelo Baijiu, mas não conhecia tão bem o Yao Taomin ou o Li Bai até, foi de facto ver esta trilogia. Para mim é a grande trilogia, que é o Li Bai, o Wang Wei e o Baijiu, de que felizmente temos boas traduções em português. E foi ver os manuscritos deles, não é? É porque os manuscritos deles são horríveis. Provavelmente não, quer dizer, provavelmente nenhum deles é deles. Aquilo que se distinguia, curiosamente, era a caligrafia, os calígrafos, os tipos que faziam a caligrafia. Já no século V, no século XV, no século XVI, eram pessoas famosíssimas porque tinham transcrito o poema, do Li Bai. Que curioso isso. Não é? A caligrafia na China tem mais importância que a própria pintura. É uma arte muito mais importante que a própria pintura. Isto é uma coisa que nós não dificilmente nós estamos a ver hoje temos paixões absurdas entre nós. Uma das mais absurdas é pela Finlândia, pelo modelo finlandês, não é? Do modelo de educação que faliu completamente e há de falir e há de transformar aquilo num país de analfabetos, mas como está a transformar o nosso, não é? Mas uma das coisas que agora os finlandeses fizeram foi tentar ensinar agora, eles vão ensinar agora as crianças, a nova geração, sem distinguir minúsculas de maiúsculas. Não, é que interessa é isto. Está bem, mas isso os romanos já faziam, não é grande novidade. Não tinham maiúsculas e minúsculas, também não tinham pontos finais, não tinham essas coisas, não é? Bom, mas nós evoluímos, crescemos, criámos uma árvore genealógica da nossa escrita, e os chineses tem esse respeito imenso pela arte caligráfica, não é? No Oriente. Não é? Outro dia, uma coisa que eu não sabia que existia, que é um concurso mundial de caligrafia, que foi ganho por uma jovem de Sri Lanka, que é uma coisa, um trabalho de notável. E eu escrevo à mão, não é? Escrevo quase tudo à mão. Poesia, escreves à mão? Sim, escrevo à mão. E é muito engraçado que ver esses manuscritos, como eu disse, ver os manuscritos do Li Bai, quando vi aquilo, não é? Aquela, é porque tem a ver, obviamente, com a caligrafia chinesa e com o alfabeto. Uhum. Não é? Mas é uma. É de uma beleza que nós não. Que nós dificilmente reconheceremos. Também foi por causa disso que escolheste um poema dele. Queres ler o poema? Sim. O poema é traduzido por António Graça Abreu, que traduziu, aliás, há um livro que reúne a poesia, enfim, reúne grande parte, quase a totalidade dos poemas conhecidos de Bai Jui, foram traduzidos por António Graça Abreu, são maravilhosos. Portanto, estamos a ver um poeta, não é? de há mil anos. O barco. Ramos de magnólia, os músicos, flautas de ouro e jade, mil taças vazias sempre cheias, meninas cantam, embalam-nos as ondas. O imortal sobe ao céu num grou amarelo, o rapaz sereno entre gaivotas brancas. Poemas de Ku Yan brilham, iluminam o céu como sol e lua. Dos palácios, das torres dos reis de Tshu, restam apenas colinas ao abandono. Ébrio, feliz, o meu pincel estende-se pelas cinco montanhas. A poesia, irónica e soberba, ri das vaidades do mundo. Se eternos fossem poder, honrarias, riquezas, as águas do rio Han regressariam à nascente, correndo do oeste para o norte. Eu acho que isto é. Mas há aqui várias coisas que são importantes, que é, por exemplo, o grou amarelo. O grou amarelo é importante ser o grou amarelo, que é uma árvore simbólica muito importante, ou as cinco montanhas, que têm a ver com as cinco mais famosas montanhas, por exemplo, da China e da cultura chinesa e da representação do imaginário chinês. Por exemplo, se vires a pintura tradicional chinesa, fez quase só dela, vês floresta, montanha, água e um pássaro. Tem que haver sempre. E tu dizes, mas que horror, estão sempre a pintar a mesma coisa. Não, nenhum deles é igual. A gramática, os elementos arqueológicos desta gramática são estes. Uhum. Não é? São as montanhas, as árvores, a natureza, as representações da natureza. E hoje continuam, hoje mesmo continuam. Mantém. E depois há aqui uma coisa que é, por um lado, a construção. E a linguagem e a imaginação e o ritmo e a narratividade são perfeitamente contemporâneos, são dois, como a ironia, esta passagem, a poesia irónica e soberba, não, que eu acho que é exatamente o segredo. Mas é isto. Por falar em ironia, o teu último poeta para esta escolha de 10 é o Fernando Assis Pacheco. Sim. Que também tem muito presente na sua poesia a ironia. Ironia absoluta. Foi, não é? Eu hesitei muito na escolha do Assis, porque queria escolher um dos mais irónicos, mas seria enorme, não é? Seria daqueles poemas enormes, aquelas quadras maravilhosas que ele fez, é de uma grande ironia. E por isso escolhi o lado mais melancólico, para terminar, do Assis, que era um homem também, lá está, invulgarmente culto, muito culto, atrevidamente culto, um homem que sabia tudo, que tinha lido tudo, que tinha experimentado tudo. Era um grande poeta. Conheceste-o, claro. Conheci, uhum. Tinha uma grande admiração por ele. Ele era não só tinha uma obra cheia de ironia e de melancolia, mas ele era também o próprio capitão da ironia, não é? Quando ele diz "Oh, Captain, my Captain", ele, quando se fala de ironia, "Oh, Captain, my Captain", capaz de gozar e de desfazer qualquer um. Verdade. E com mestria, não é? Com uma elegância brutal. Uhum. No entanto, este poema que tu escolheste tem um outro tom. Tem queres outro ler? Tom. Sim, tem um outro tom. Começam a morrer os últimos pianos do século. Arrefece o estio na cabeça. Agora almoço e já cai o crepúsculo. Esse que me fugia por aí esse tempo. O mesmo rio não se contempla duas vezes no rosto do homem, debruçado, fumando no molho do marégrafo. A mesma barra de Aveiro não é a mesma. O engenheiro Udinô sentiria um aperto de coração idêntico. Tive todas as alegrias e melancolias, assim dito por alto, própria das idades sucessivas, mas nenhuma que iludisse de veras a velha constatação jónia. Cada gesto de mão é sempre um outro. Nem sou sequer quem muda, mas um outro. É um poema. E é muito engraçado ser um poema em homenagem à Barra de Aveiro, não é? Uhum. Que é um lugar muito romântico. Para mim parece muito romântico, não é? Entre o vento e a ria. Uhum. E aquela... É um sítio ao qual o Assis se refere várias vezes, não é? Tal como Coimbra e Campo de Ourique, Pardilhó e a Barra de Aveiro. Mas é um grande poeta e teria muito para escrever hoje em dia. Falta matéria? Não falta fonte, digamos assim, assunto. Tens escrito, Francisco? Sim. O quê? Tenho escrito várias coisas, tomado notas para dois livros que estou a escrever quase ao mesmo tempo. Mas ficção? Estamos a falar do Jaime Ramos? Sim, estamos a falar de ficção policial ficção não policial. E portanto tenho estado nisto. Poesia também tens escrito? Poesia também, uma vez por outra. Calha. Como é que isso para acontece? Para citar o Assis, não é? Musa irregular. Uma musa irregular. Olha, a propósito desse do que estás a escrever, ou ficção policial, também li numa entrevista que deste, onde se discutia, porque é uma coisa sobre a qual os jornalistas falam muito contigo, que é o facto de o policial poder ser considerado um género menor dentro da literatura e tal, e tu responderes, em várias entrevistas que eu li tuas, que os temas da ficção policial são os mesmos temas da outra literatura dita não policial. Muitas vezes, pelo contrário, a chamada literatura vai buscar os temas ao policial. Não só vai buscar os modelos de investigação e os modelos, digamos, de construção, como vai buscar os temas, não é? Porque aquilo que está presente muitas vezes no policial, não é, que são estes temas, desaparecimento, a morte, o crime, o homicídio, o desejo de morte, o desejo de vingança, a culpa, não é? A ausência, etc, etc, a perseguição, acabam por ser os temas da literatura em geral. Portanto, quer dizer, o que há como género, não acho menor. Não é? Uhum. Acho é que tem... Mas tens a percepção de que é considerado como tal? Acho é que tem prática literária muito, muito menor. Como é óbvio, não é? Nós lemos Miki Spillan e sabemos que não é a mesma coisa... que ler Joyce, não digo, mas outro grande autor, Borges, não é? Borges. Claro que há diferenças estruturais. Mas estou a dizer que, como género, de facto, e o género não pode ser avaliado, não podem ser avaliados uns contra os outros, mas tem que ser avaliado dentro do mesmo género. E o policial é um género fechado, não é? Uhum. O policial é um género fechado, porque há coisas que só podem existir. Quer dizer, nós podemos dizer o Borges não pertence a nenhum género, é o conto, não é? Mas, ou narrativa breve, ou não sei o quê. Agora, no caso do policial, não. No policial tem que haver duas ou três coisas. Tem que haver um herói, tem que haver um culpado e tem que haver um crime. Sem isso, não há. Portanto, isso limita muito o campo de ação. Uhum. É uma vantagem. Uhum. E, portanto, isso deve ser tido em conta. Não podemos esquecer, por outro lado, o benefício ou as vantagens ou o bem que nos fizeram os romances policiais, não é? Passam agora esta semana, agora por esta altura, passam 100 anos sobre o primeiro romance policial da Agatha Christie. Uhum. No dia 23 de setembro, não é, assinalam-se os 100 anos da publicação do primeiro romance com Hercule Poirot. Uhum. Não é? Quer dizer, o herói para nós não é Agatha Christie. Pois não, é o Hercule Poirot. É o Poirot, sim. Não é? E, portanto, isto é uma coisa que a literatura policial fez. Como que o Conan Doyle é o Sherlock Holmes, não é? O Sherlock Holmes, não é? Provavelmente, quer dizer, obviamente que nós não nos interessamos muito pelo Cervantes, interessamos pelo Don Quixote, quer dizer, mas a possibilidade de criar mundos, de criar pessoas, é uma coisa... não é fácil. Não é fácil criar pessoas pela qual nós nos interessemos mais do que pelo seu criador. Por falar em criar pessoas, o Jaime Ramos como está? Bem, está farto da pandemia, como imaginas, mas respeita, como qualquer pessoa sensata, e lá está a viver mais uma das suas aventuras. Mais uma das suas aventuras. Sim. Olha, Francisco, antes de terminarmos, eu disse aqui no texto em que te apresentei que tinha lido algures que tu, quando eras jovem, querias ser cantor. Sim. Então, como é que... Não, mas não era um cantor qualquer, não, não era um... era um cantor à séria. Tipo... Lou Rawls, tipo Marvin Gaye, tipo... um cantor de pop, um cantor assim desses. Não era um cantautor, como agora, não era como um, agora se diz. Não era um baladeiro, não. Não, não. Era um cavalheiro... pop. Cavalheiro pop. Não, uma coisa... assim, de grande sucesso. De grande... Barry White. Barry White. Na verdade, o modelo seria o Barry White. Cantavas em casa, era? Gostavas não, de cantar? Sou péssimo, péssimo. Então? Péssimo. É talvez por isso que eu quisesse ser um cantor, é porque, de facto, eu sou péssimo, não consigo és cantar. És desafinado. Mas muito. Mas a música é muito importante na tua vida, não é? É. Permanente, diariamente, desde manhã. Como costumo trabalhar muito cedo, não é? Chego ao escritório por volta das 7:30 e a primeira coisa que eu faço é ligar a música, e então, naquele silêncio do escritório, às 7:30 da manhã, não há ninguém, não é? Ouço música. Ouves música. Olha, última pergunta. Não concretizaste um desses sonhos de ser o Barry White? Pronto, lamentamos, é um facto. Temos de o mas ouves afirmar. Bastante Barry White. Mas ouves bastante. Tinhas outros sonhos quando eras jovem? Ou seja, querias ser escritor, era isso? Sim. Querias ser editor? Sim. Querias ser jornalista? Sim. Ou era uma coisa fora disso? Não, queria. Querias? Queria. E isso foi bom. Foi bom ter feito isso. Então, quer dizer, conseguiste concretizar os teus sonhos de adolescente? Consegui. Geralmente as pessoas dizem não consegui, tenho mais sonhos. Não, eu tenho mais sonhos, mas aqueles já estão. Não é? Falta-te ter o quê? Sido jornalista. Isso agora. Pois, isso agora. Francisco, obrigada por esta conversa, por teres vindo ao podcast O Poema Ensina a Cair, que regressa muito em breve com mais uma conversa sobre a poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.